Olá, muito bom dia. Hoje na Rádio Boa Nova destacamos a Romaria em honra da Virgem Nossa Senhora dos Milagres que decorre em São Paio de Gramaços, no Conselho de Oliveira do Hospital. Um programa que iniciou já no passado dia 6 de agosto e se prolonga até ao próximo dia 15 de agosto, o dia da Romaria. Em estúdio comigo tenho Joel Brito e Carlos Oliveira, ambos elementos da Comissão de Festas 2023 da Nossa Senhora dos Milagres. Obrigada pela vossa presença. Precisamos de perceber se a esta altura tudo está preparado para a realização desta importante Romaria, Carlos. Sim, está tudo em andamento. Temos andado lá já há uns mesezinhos a tratar das coisas, mas neste momento, até se for ao Santuário Nossa Senhora dos Milagres, já se vê que vai haver uma grande festa em honra da Nossa Senhora dos Milagres em São Paio de Gramaços. É verdade que eu passei lá esta manhã e verifiquei isso mesmo, que já está tudo ali engalanado para receber este grande evento, que é uma romaria muito importante para as gentes de São Paio de Gramaços, Carlos. É verdade, sim, é bastante importante para a gente de São Paio de Gramaços, para os nossos imigrantes, para os nossos lisboetas, para toda a gente que temos fora do país, em todo o mundo, e por isso mesmo também gostámos de que passasse na Rádio Boa Nova, porque sabemos que é uma emissão que chega a todos os pontos do planeta. Nossa Senhora dos Milagres, que tem muitos devotos, não é? Portanto, mesmo durante o ano, a capelinha e todo o recinto é procurado, há muita gente devota à Nossa Senhora dos Milagres. Sim, eu posso testemunhar uma coisa que sinceramente também não tinha ideia, agora que temos andado mais de volta das coisas lá, e vemos muita gente mesmo em Romaria para a capela a pagar as suas promessas, a rezar, pronto, muita gente a ir à capela fazer as suas orações. Portanto, é isso que pretendem, não é? E continuar a dignificar esta Nossa Senhora dos Milagres, não é? Portanto, que tantos devotos têm pela região, pelo país e pelo mundo, são muitos os que vêm a esta romaria. Portanto, vocês também pretendem dignificar mais ainda esta romaria? Sim, nós pretendemos continuar a dignificar esta romaria, porque temos que sempre agradecer a todos os que já passaram. Toda a gente fez o melhor pela romaria e pela terra. Nós queremos continuar a dignificar e, se pudermos, crescer e fazer com que, como dizia o seu Papa, deixar raízes maiores para que as pessoas continuem a termos uma grande festa e continuem a ver jovens, a ver pessoas que continuem com a festa, para nós era uma alegria. Nós estamos a tentar semear uma semente que vá ficando e que os jovens possam pegar e que possam ajudar as pessoas mais velhas à festa da Nossa Senhora dos Milagres. Muito bem, Carlos. Portanto, este ano é uma organização diferente, não é? Até aqui era organizada pela Irmandade da Nossa Senhora dos Milagres. Este ano, então, há uma comissão que está a preparar todos estes festejos. Sim, sim, pronto. Nós já há algum tempo, uma série de colegas, tínhamos pensado que um dia poderíamos fazer a festa da Nossa Senhora dos Milagres, mas isso tem sido sempre com os irmãos da Irmandade. Este ano nós falámos, a Irmandade aceitou, a quem nós agradecemos, conversaram entre eles e também acharam por bem até para eles descansarem um bocadinho, porque é cansativo, as pessoas que estão nas direções é sempre as mesmas, e então deram-nos a oportunidade de nós tentarmos fazer nós a festa. E é isso que nós estamos a fazer, juntámos-nos um grupo de 8 pessoas, todas elas com dinâmicas diferentes, mas todas com muita vontade, e temos-nos dado muito bem, e eu costumo dizer para eles, o mais importante para mim é que a festa corra bem e que nós todos juntos, ao fim da festa, continuamos a estar em festa. E é isso que eu lhe tenho dito e eles têm aceito e temos trabalhado todos em conjunto, não há o chefe, não há o quem manda, é diálogo, opinião de todos e depois há sempre divergências. Quem tiver mais a opinião maior ganha e vai para a frente. É uma democracia, não é verdade? Tal e qual. Falou então, Carlos, que são 8 os elementos que constituem esta comissão de festas, um deles o Joel Brito. Olá, Joel, obrigada também por estar connosco. Olá. Na Rádio Boa Nova. Portanto, também logo desde o início acedeu a este desafio de organizar estas festividades em São Paio de Gramaços. Olá, novamente. Sim, era um desafio que eu, não sendo mesmo propriamente São Pai de Gramaços sempre foi uma coisa que eu disse que gostava de fazer. Tem relações familiares, não é? Sim, São Paio, casei em São Paio, já andei muitos anos no basquete, ando no rancho há 20 e muitos anos, por isso é como seja a segunda terra, entre aspas. Exatamente. Pronto, e foi logo um... E acederam então a dinamizar esta exatamente, festa. Exatamente. Segundo nos disse já o Carlos, há já longos meses, mas agora já faltam poucos dias. Os longos meses foi logo praticamente no dia 16 de agosto do ano passado que a gente começou a trabalhar. E sinceramente nem fomos a tempo já de fazer certas coisas que a gente tinha em mente, porque... O 14 e o 15 de agosto são dias muito complicados, a nível de contratações, de grupos, de filarmónicas, de tudo, pronto. E não foi, entre aspas, foi já um bocadinho apertado quando a gente começou a tratar das coisas. Joel, está então já o cartaz, já foi divulgado, está disponível um pouco por todo lado, também nas redes sociais. O que é que o evento reserva à população e aos, a todos aqueles que vão visitar São Paio de Gramaços por estes dias? É o seguinte, reserva a animação, que é o que a gente quer e que traga a gente. E o que é mais engraçado é que nós, entre aspas, também, sem querer, fizemos 4 dias de festas e todos os dias totalmente diferentes uns dos outros. Sem querer e por querer, mas foi mesmo assim, porque até a nível de grupos que vamos ter, são todos totalmente diferentes uns dos outros. Cada dia tem os seus estilos de música, o seu género. Também envolve coletividades da localidade? Sim, vamos... Qual foi a preocupação na preparação? Vamos, a nível de coletividades da localidade, pronto, temos o Rancho Folclórico Sampaense, que vai estar presente, e a nível de... Vamos ter umas barraquinhas, onde vai estar presente o basquete, a secção de basquete, que pertence à Sociedade Recreativa da Aldeia Sampaense, como o Rancho Folclórico pertence, a creche da Nossa Senhora dos Milagres, e o teatro também vamos ter ali um miminho, assim dizendo, de representação de cada um destas secções, também para as pessoas saberem que existe algo mais em São Paio de Gramaços. Portanto, os festejos vão acontecer todos ali no recinto? Sim, vai ser tudo no recinto. Nossa Senhora dos Milagres. Sim, vai ser tudo no recinto. Quanto aos espetáculos, quero destacar as noites, quais são então as principais bandas e grupos que vão estar presentes? É o seguinte, podemos falar um bocadinho rápido deles todas. No primeiro dia temos o grupo Flash Music, que é um grupo aqui da Oliveira do Hospital. Já são nossos amigos, principalmente também, pronto, meus, já há alguns anos, e tiveram sempre disponíveis a primeira hora para nos ajudar. A cantora Marta Miranda, por incrível que pareça, se calhar muita gente pode não conhecer, mas neste momento ela tem 90 mil seguidores no Facebook. Foi o pouco que eu conheço dela, foi uma artista que começou pandemia, e a partir daí foi criando laços, e neste momento ela tem 90 mil seguidores no Facebook. É uma artista que vem de Santo Tirso. Música popular? Música popular, sim, algumas músicas mesmo dela também. Depois no domingo, começando de manhã, pronto, já vamos, temos um passeio de carros clássicos. Este ano vamos fazer, para envolver o domingo, para termos ali, temos o santuário cheio de gente, já temos cerca de 40 inscritos, vamos andar pelas ruas da freguesia, vamos fazer uma pequena visita ao Museu Cabral Metelo, e depois vamos almoçar mesmo no recinto da festa. Onde haverá comes e bebes também para todos, sim, todos sim, que sim, queiram sim, visitar, sim, não é? Sim. Depois temos o Rancho Sampaense, à noite temos a banda Tecos, que é uma banda de Vila Nova de Gaia, tem 70 anos de existência neste momento, faz este ano 70 anos, penso que nunca esteve no Conselho de Oliveira do Hospital, é um espetáculo único, totalmente diferente do que a gente está habituado a ver. Muito bem. Aqui nas redondezas. No dia 14... temos as concertinas Reis da Beira, a banda Sense é uma banda mais virada, virada a baile, que também é o que a gente quer. Claro, no, para animar. Exatamente, no dia 14. No dia 15, temos o dia, o principal dia. Exatamente, pronto, o temos dia da Romaria. Temos a parte religiosa toda, durante todo o dia. À noite, temos a banda Capa, também um grupo da Oliveira do Hospital, já com 10 anos, já tem tradição também ir a São Paio de Gramaços. E depois temos a Rebeca, pronto. Este ano conhecido, não é? Com exatamente. O público em geral, portanto, também a centrar em grandes apostas e esta romaria tem também uma grande particularidade, Joel. Pois, a gente espera que sim, que a tenha, que é o fogo de artifício. No ano passado, infelizmente, não se pôde deitar. Este ano, esperemos que sim. Vamos ver como é que corre o tempo, como é que fica. Vão acalmar, não é? Pois, vamos ver. Não depende de nós. Não depende de nós. Muito bem. Portanto, o Joel traçou aqui, de um modo geral, cada um dos momentos mais importantes desta festa. E tudo isto, então, com entrada livre, não é verdade? Portanto, o objetivo, Carlos, é abrir as portas de São Paio de Gramaços às gentes da localidade, do concelho, da região, e um pouco por todo o mundo, porque há imigrantes de todo lado que, a esta altura, regressam a casa. Sim, o nosso objetivo principal é que haja animação e que toda a gente esteja em festa, que estejam felizes, que estejam unidos. São Paio de Gramaços com o mundo e o mundo com São Paio de Gramaços. Que estejam unidos. Depois vamos pôr, a intenção é entradas livres, podemos não voltar, podemos estar à porta se alguém nos quiser ajudar, com aquilo que claro, puderem, claro. não de obrigação. E vamos tentar animar os 4 dias... Que as pessoas estejam unidas e que seja mesmo uma festa e que a Nossa Senhora dos Milagres continue a ficar no mapa e continue a ficar na história de São Paio de Gramaços e do Oliveira do Hospital. Porque há 8 elementos da comissão, mas haverá muito mais gente a trabalhar. Sem dúvida. Familiares, amigos, juntam-se para... Eu tinha aqui alguns agradecimentos que gostaria de fazer, Liliana, e não podemos esquecer, principalmente... A família de todos os membros, porque todos os familiares têm estado ao nosso lado, não é atrás de nós, têm estado ao nosso lado, têm sido pessoas, elementos, com muita vontade de nos ajudar, até porque nós já fizemos alguns eventos passados para a angariação de fundos para que esta festa corresse como a gente esperava, e então os familiares têm sido os nossos pilares. Também muita gente de São Paio de Gramaços, temos tido muitos patrocinadores, muitas pessoas também fora de São Paio de Gramaços têm sido pessoas impecáveis a ajudar. A população de São Paio tem sido, eu sou uma pessoa que lido com o público, que falo com o mundo da gente, eu não tenho ouvido a dizer críticas, ouço as pessoas a dizer, pá, passem lá, queremos ajudar, quermesse, tudo, toda a gente tem vontade de ajudar. Pronto, isso é uma coisa que a gente queria aqui agradecer a todo o povo, a todas as pessoas que nos têm ajudado, a todos os patrocinadores, porque têm sido excelentes. E esta festa tem dado trabalho. Estamos convencidos que vai ser uma grande festa, não é só com os 8 elementos, este sim temos trabalhado muito, mas é com todos os patrocinadores, com todo o público, com toda a gente que nos tem ajudado e para nós, para eles todos, o nosso bem-aja, em nome de toda a comissão, agradecer a todos, não podemos agradecer de um a um, por isso agradecer a eles todos, publicamente, na Rádio Boa Nova. Também gostava de agradecer, já que estou nesta parte dos agradecimentos, a grupos de Oliveira do Hospital, a grupos de São Paio de Gramaços, como é o Rancho Folclórico, que vai estar, além de estar numa barraquinha a divulgar, vai estar também com a atuação no nosso recinto. O grupo dos amigos Lagos da Beira também vai estar connosco no recinto, vai estar connosco, penso que no sábado, e o grupo de concertinas Reis da Beira. São grupos do concelho, são grupos das nossas gentes, que alguns de nós fazemos parte, que alguns de nós ajudamos a que eles trabalhem, que eles divulguem e que eles andem para a frente, e também fizemos parte de continuar a que a família fosse maior. Não fechámos as portas a ninguém, pelo contrário, queremos abrir as portas a mais gente. Muito bem. Nós vamos ter, posso dizê-lo aqui porque já é público, nós vamos fazer a festa 2024 também. E o que nós queremos é que as pessoas que já estão connosco continuem e que se possa abrir a porta a mais gente, a que a romaria seja ainda maior e que seja ainda mais divertida para todos e mais alegre, e que conseguimos continuar com São Pai de Gramaços no Aos, como penso que é uma terra que está no Aos. Muito bem, o Carlos Oliveira e o Joel Brito, hoje aqui na Rádio Boa Nova, a vestirem a camisola de Nossa Senhora dos Milagres e também a vestirem a camisola da localidade São Pai de Gramaços, porque São Pai de Gramaços é uma localidade com bastante vitalidade, situada mesmo às portas da cidade de Oliveira do Hospital. Joel, a esta altura, também como já nos referiu o Carlos, ninguém tece qualquer comentário negativo, muito pelo contrário, portanto há todo um feedback positivo, toda uma bolha de energia positiva em torno desta organização. Sim, até agora acho que não nos podemos queixar com ninguém. A nível da organização sabemos que vai haver sempre falhas, não há hipótese, venha lá quem vier, vai haver. É condição humana. É, mas pronto, vamos tentar fazer tudo para correr tudo bem. E a nível de ajudas, é o que eu digo, não nos podemos queixar de ninguém, tanto em São Paio como no Conselho de Oliveira, como fora do Conselho de Oliveira, que houve muita gente a ajudar. Carlos, um convite final a quem nos escuta para que compareçam em cada um dos dias, noites, em São Paio. Pronto, então, a Comissão de Festas 2023-2024 convida todas as pessoas a que estejam presentes do primeiro ao último dia. Vão ser dias diferentes, vão ser dias espetaculares. Vamos ter uma coisa que nunca se fez em São Pai de Gramaços, pelo menos que eu me lembro, corrida de púcaros, um passeio de clássicos, por isso venham, quem quiser, temos inscrições online para o passeio de clássicos, venham a São Pai de Gramaços, desfrutem de São Pai de Gramaços e que seja um fim de semana de festa e com muita festa. Só para terminar, dizer àquelas pessoas mais antigas, porque nós tentámos ir buscar muita coisa da tradição, que vamos ter melão no dia 15 de manhã, vamos ter melão e vinho branco, que era uma tradição já antiga na Romaria de Nossa Senhora dos Milagres em São Pai de Gramaços. Uma tradição que estava perdida e que agora recuperam? Estava perdida porque estava a ser feita por dois ou três, onde eu também já fui algumas vezes com amigos. Mas nós este ano queríamos ver se os nossos amigos iam, mas se as pessoas abriam a tradição para que houvesse mais gente e para que tivesse mais gente. Também temos insufláveis para os mais novos. Nós temos um bocadinho de tudo. Aproveitem, não fiquem em casa, o tempo vai baixar um bocadinho a temperatura, que é para podermos botar o nosso magnífico fogo arraial de artifício. Muito bem, agradeço a ambos, Carlos Oliveira e Joel Brito. Obrigado. Da Comissão de Festas 2023, Nossa Senhora dos Milagres, a Romaria em Honra da Virgem Nossa Senhora dos Milagres em São Pai de Gramaços de Cor, até ao próximo dia 15 de agosto.